Santa 3601, está com 160 vezes a bordo, são 3 horas e 50, Fernando Galeão. TV Taxi, Pátio 1 no Índio, ponto de espera, torre 1295, ajuste 90, uma boa viagem, 3601. Taxi, Pátio Índio, ponto de espera 1985. 3601. Bloque 1 no alvo, portão 3601. Delta 3601, pronto, aeroporto espera. 3601, autorizado a alinhar e manter, parceiro 10. Alinha e mantém 10 da 3601. Alinhar, DVD Polagem, pista 10, vento 300 graus, 2 nós. A linha de cola da 10, tá 3601. Pessoal, vamos com o bom dia, Dan Mike, Facebook. Prossiga. Facebook tem autorização para reboque da remota 13 do Parque 1 até o Finger número 10 do Parque 1. Autorizado, reporta ao termo. Quem reporta ao termo, mas que Facebook. Tanto 3601, decolou aos 54, chame agora o controle 120, decimal 80. 0080. 9, obrigado, bom dia. Sente, bom dia. operador, muito bom dia. Voo 9063, estabilizado no LS da 190 embaixo gravado. 9063, continua a aproximação, aguarda autorização de pouso. Aguardando, 9063. Zero meia três, pouso, zero, vento calmo. Eu O 9063, seu solo 11, livre à direita, chame solo, 121, decimal 10. Direita, 2110, ou 9063. Salvador, bom dia, voo 9063, Zona Cisplana. Alfa, recorte Santa José Juliette, 9063. Alfa, Santa Juliette, 9063. Juliette, 9063. Juliette, portão 07. Céu 07, 9063. Grato, até breve. Michael Hotel India, prossiga. Hotel India na posição 5, parte 1, pede autorização, reboque para remota 13, na parte 1. É da 5 para 13, é isso? Positivo. Ciente, é, pode iniciar o reboque, a viatura da Infraero já está... Já tá se posicionando aí pra fazer o follow. Ilha iniciada. Mal 1 a 0. Aqui vai chamar 2 ou não, obrigado. Solo, Salvador, bom dia. Oxanã, 6251, informação Delta. 251 com a Delta, prepara da El, minuto na costa. Ativo, preparando a Bel, vai dando com a Bel, Oxanã, 6254. Alô, Alfa, uniforme, prazo. Siga. Bom dia, Alfa Uniforme Bravo, está buscando a autorização de reboque de parte 3 para parte 1 na posição 01. Inicia, chama para ingressar no principal, Alfa Uniforme Bravo. Chama para ingressar para o principal, Alfa Uniforme Bravo. Xené 6251, autorizado para Guarulhos, nível de voo 360, Pedro 10, decola da 10, curva direita, descida da El, Leda, Mótimo. 5511, o transponder e o controle 120, decimal 80, Xené 6251. Eu estou autorizado Guarulhos, nível 360, via Pedro 10, decola da pista 10, curva direita, na Dael Leda, Mativa. Aciona 5511-1208-0, controle Oxané 6254. 6251, correto, posição 4, chegue pronto, te dá isso também. Tomarei quando pronto, obrigado, Oxané. Tenente, bom dia. Solo, copia, Hotel Índia. Vimos, ciente, do término do reporte, bom dia. Autorizado, quanto ao tempo. Segundo pushback de acionamento, posição 4. Tem 251 no. Só um minuto pro pushback. 462. 62-51, autorizado. Pushback sanamento, chama pro ataque. Vai chamar ataque, sanamento 62. Poderia que eu pique solo para tentar somente o azul finalizando o reboque no portão 01. Né? Bom dia. Bono 144 a bordo, 5 horas, alterna galeão. M6251, táxi autorizado à direita via Índia, no ponto de espera, 2.1895, ajuste 901, uma boa viagem. Do estado 1011, táxi à direita, Índia, ponto de espera, 2.1895, obrigado, bom sucesso. Bom dia, Torre Salvador, Oxané 6251, ponto 0010, tá pronto. Oxané 6251, bom dia, autorizado alinhar e decolar piscina 0, vento calmo. A minha decola piscina 0, Oxané 6251. Na 6251, decolou os 41, controle 19120, decimal 80, boa viagem. Controle 1208, Xané 6251, obrigado, bom dia. bom dia. Tá 3597, de base para final, baixado e travado. Isso é 90. 3517 já avistado, ajuste 90911, livre pouso, pista 90, vento, calmo. 111, livre pouso 10, tá 3597.